Eu estava com o som da velha guarda. Oh! É um de ouro, pai. Só, pai, se quer que é este velho? Tens? Caralho, na boxe, pai. É chamo! É pirante! Ufa!